saiba dizer não. Tenha cuidado com a sua intenção. Seja muito forte, resista seu coração. Quando vem a tentação, você sabe dizer não. Em momentos cruciais, não se usa emoção. Usando a razão, com determinação. Não tem como o mal ofuscar sua visão. Aí vem a missão de com Cristo se envolver e fazer pelo seu próximo o que ele fez por você. Limpar e libertar não é suficiente. O não para o mal tem que estar na sua mente. Com o Senhor Jesus sempre olhando para frente, mostre que você tem raciocínio consciente. Saiba dizer não pra tudo que te humilha. Droga, mentira, traição, pornografia, prazeres carnais acabam com sua vida. Saiba dizer não pra ter uma saída. O mundo e sua luxúria vai invadindo a sua mente. Espiritualmente, socialmente, prazeres infernais propagado a todo instante. Valores imorais corrompendo grandes homens. Não basta ter poder, não basta só viver, tem que ter caráter, atitude e proceder. Cristo quer ver a fé que há em você. Saiba dizer não para o mal você vencer. Aí então verá um magnífico poder do Espírito Santo habitando no seu ser. Manter a salvação será a sua meta. Lutar todos os dias para evitar as trevas, obedecendo sempre, nunca quebre as regras. Jesus te ama muito, valorize a sua entrega. Ele te chamou, faça parte desse exército. Aceite o convite, saqueie o inferno. Espero que você valorize essa ideia. O tempo tá no fim, o começo nos espera. Uma nova história após a morte é vivida, porém a introdução é escrita nessa vida. Depois o restante tem local pra terminar, um final feliz redigido pelo Pai. Porém se não souber a sua história começar, aí eu só lamento com o diabo vai estar. Vem com esse bonde que te chama pra vencer. Cola na missão com a família RC. Alma preciosa que Jesus não quer perder. A salvação é sua, basta você querer. O que nos resguarda é a escolha que fazemos, decididamente não aceitando sofrimento, de escravidão, angústias e tormentos, contra o inferno lutando a todo tempo. Saiba dizer não.